madrugada, o desejo de orar, o desejo de buscar, de viver em tua presença. Tornada, o desejo de orar e nunca me esquecer da minha dependência. Aqueça o meu coração por tua palavra. Aqueça o meu coração para orar de madrugada. Aqueça o meu coração pela oração. Aqueça o meu coração com a tua unção. Quero ser mais um. Tornada, o desejo de orar, o desejo de buscar, de viver em tua presença. Tornada, o desejo de adorar e nunca me esquecer da minha dependência. Aqueça o meu coração por tua palavra. Aqueça o meu coração para orar de madrugada. Aqueça o meu coração pela pela oração. Aqueça o meu coração com a tua unção. Aqueça o meu coração pelo jejum. Eu não quero ser mais jejum. Eu não quero ser mais um.